Se surgir um boato que eu tô com você, é que eu tô espalhando amor pra cidade inteira. Como guardar o segredo que o coração deixa escapar sem querer? O olhar já entrega, você esconde a verdade, nunca fala nada. Se perguntarem se eu tô com você, o que vai dizer? Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo? Mudar de assunto. E aí o que vai responder? Eu tô ou não tô? Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou o seu coração vai ficar mudo? Mudar de assunto. E aí o que vai responder? Eu tô ou não tô com você? Bianca Macedo. E asas livres voando até você. Portal Você esconde a verdade, nunca fala nada. Se perguntarem se eu tô com você, o que vai dizer? Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo? Mudar de assunto. E aí o que vai responder? Eu tô ou não tô? Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo? Mudar de assunto. E aí o que vai responder? Eu tô ou não tô com você? Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo?